Te juro que não quero nada mais que estar contigo. Mentira. Tu és algo diferente dos amores que tenho vivido. Mentira. Sempre vivi à espera de encontrar alguém assim, alguém como tu. Alguém como tu. E aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. Mentira. Eu mentia, mentia, como idiota acreditava. Ele mentia, mentia, não podia imaginar. Ele mentia, mentia, descobri toda. Quando sei que não estás comigo, sinto-me perdido. Mentira. Ao teu lado a minha vida tem outro sentido. Mentira. Vivi a imaginar sempre alguém como tu. Alguém como tu. Alguém como tu. E sabia que o amor estava escrito no destino. Eu tento evitar, mas eu só penso.

mas tu começa, não tem fim. O amor do drama e do cowboy. Não é só homem pra mim, eu mereço muito mais. Não...

lá fora está um bocado frio, mas lá vamos aquecer com a minha música, não é? Que te conheci. Estavas tu deitada, toda descascada, a olhar para mim. Então, no programa, muita música portuguesa, como eu disse, de todos os estilos, da concertina ao fado, ao pimba, ou a desgarrada, ou se for, há tudo, há tudo. Toda descascada, a olhar para mim. E eu esta semana lá fui passear um bocado. Fui ter com vários artistas para deixar um comentário aqui na rádio. Fui até ao Brasil, fui até Portugal, fui até à França. E lá deixar lá uns comentários para vocês. Num lindo dia de sol, a praia fui visitar. Caminhando sobre as dunas, um calor de arrasar. Olhar à minha volta, sou beldade junto ao mar. Meio daquele cenário foi de... É para ver como os artistas têm aquele amor aos fãs, não é? E também a nossa rádio. Que te conheci. Estavas tu. Então já viram uma pessoa com uma sadarguerinho, com um bocado de música romântica, não foi? Hã? E tivemos também a ouvir o último trabalho de Zé Amar, A Dama do Cowboy. Sei o que é, um, vamos dizer, três dias, três, quatro dias. E agora vamos sempre para a frente, então. Estamos aí em companhia de Joana Beira Mar. Agora com um artista pouco conhecido, mas que é que ele canta bem? Quem canta? Mulher Cansada. Minha mulher agora anda tão cansada, não quer beber, não quer comer nem fazer nada. Anda cansada, mas diz que é gente boa, agora não trabalha porque diz que é patroa. Digam-me lá que faço agora eu assim, se não trabalha já não serve para mim. Estas mulheres e as modernices de agora querem casar com um homem para usar e deitar fora. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher, deixa-me à toa. Diz que já não trabalha porque agora é patroa. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher vai ajudar, mas é a empregada que fará o seu lugar. Minha mulher diz que ela é gente boa, agora ralha, não trabalha e é patroa. Só quer dar ordens e ela fica a olhar e deixa a empregada a fazer o seu lugar. Digam-me lá o que faz o Joaquim com uma empregada que faz tudo por mim. Não sei se aguento com tanta coisa boa, vou ficar com a empregada e também com a patroa. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher, deixa-me à toa. Diz que já não trabalha porque agora é patroa. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher vai ajudar. Mas é a empregada que fará o seu lugar.

Ai como adoro o meu dedo passar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Nem é preciso os namorados namorarem. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Ai como adoro o meu dedo passar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Nem é preciso os namorados namorarem. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes faz. E vamos lá dar um pulo para a frente então com os solitários, dia de missa. Dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa e aprender a perdoar. Piadas da minha terra andam vestidas de negro. Muitas vezes vão à missa para afastar o crochedo. Não há missa à terça-feira, é descanso do prior. As piadas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. Que eu qualquer dia tenho que ir à bruxa. O que é que você diz, não? E vamos ouvir então a Carina, eu tenho que ir à bruxa. Querida, fofinha, meu amor, havia sempre um beijinho, um abraço, um carinho, um toque, uma flor. Era sorrisos, conversinhas, ou sei lá, era tudo que a mulher pode crer. Posso até todos dizer que entre nós era magia acontecer. Agora tudo mudou e não aguento esta situação. Já conversei, fiz terapias, fiz mesinhas. Só à bruxa é que ainda não fui, não. Mas tenho que ir à bruxa falar com o meu amado. Ele já não me procura, talvez seja mal olhado. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu coração. Ele já não me procura, tem falta de paixão. Eu tenho que ir à bruxa falar. Eu já não me procura, talvez seja mal olhado. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu coração. Eu já não me procura, tem falta de paixão. No início tudo era perfeito. Era continuarmos sempre com a minha música portuguesa. Filipe Nunes, oh linda, vem dançar o último trabalho do Filipe Nunes. Te conheci, me namorei, por esse olhar eu me apaixonei. É loucura, sem sensatez, é loucura, sem porquês. O teu brilhar, o teu sonhar, o teu perfume que me faz corar. Que dá cabo, cabo de mim, tu és loucura, loucura sem fim. Olha a linda, vem dançar, toda a noite sem parar. Sejas o meu par. Olha a linda, vem dançar, toda a noite sem parar. Olha a linda, vem dançar, quero que sejas o meu par. Conheci, me namorei, por esse olhar eu me apaixonei. É loucura, sem sensatez, é loucura, sem porquês. O teu brilhar, o teu sonhar, o teu perfume que me faz corar. Que dá cabo, cabo de mim, tu és loucura, loucura sem fim. Olha a linda, vem dançar, toda a noite sem parar. Olha a linda, vem dançar, quero que sejas o meu par. Olha a linda, vem dançar, toda a noite sem parar. Olha a linda, vem dançar, quero que sejas o meu par. Com Filipe Nunes, ai, ai, ai, agora que são elas? Antigamente era tradição, agora já não é, não é assim não. Agora são as mulheres a chamar, a puxar os homens para dançar. Olá mulheres, eu quero ver, eu quero ver toda a gente a dançar. Vá lá, homens, eu quero ouvir, eu quero ouvir toda a gente a cantar. Ai, ai, ai, agora são elas. Ai, ai, ai, é louco demais. Ai, ai, ai, agora são elas. Ai, ai, ai, é bom demais. Ai, ai, ai, agora são elas. Ai, ai, ai, é louco demais. Ai, ai, agora são elas. Ai, ai, ai, é bom demais. Antigamente era tradição, agora já não é, não é assim não. Agora são as mulheres a chamar,

câmbio. Palminha! Aí vai! Vou para casa com saudade, vou para casa com saudade. Santuinho bom contente, fiquei com o meu abraço. Bons amigos, boa gente, tamanha felicidade. Recordarei eternamente. Olha só, Miranda! Ora, tomei nota. Saúde os meus companheiros. Hoje a coisa vai calminha, sem carvalhos nem sobreiros. Na quinta do Santuinho, um abraço do Quim Barreiro. Senhoras e cavalheiros, senhoras e cavalheiros, cá nas terras de Viana, na quinta de Santuinho, até ela acabar. Um beijinho da vossa amiga Joana. O meu cantar não engana, o meu cantar não engana. Digo adeus com alegria, digo adeus com alegria. Eu quero agradecer toda a vossa simpatia. Do Fernando Correia Marques vai o abraço de cortesia. Mas faltou a Matumbina, também faltou o divórcio, não veio a Tijolina. Do Fernando Rocha um abraço para vós que sois Jerusalinha. Oh, que mulher tão formosa, veio cantar um fadinho, de palmela veio dói, que a terra é bom vinho. Um abraço aos cavalheiros, às mulheres deixo um beijinho. De lá de riba do vinho, de lá de riba do vinho, veio um caro sorrateiro a botar umas cantigas. Que eu também sou regueiro. Um saúdo a Portugal deste amigo verdadeiro. Não trouxe mota fumeiro, não trouxe mota fumeiro. Da Catedral de Santiago trouxe vossas minhas coplas, que as cantei abocado. Do Benito regueiro, um abraço apretado. Força! Despeço-me com agrado, despeço-me com agrado, porque hoje não canto mais. Eu faço do meu dinheiro, a ver os filhos a meus pais. Beijinhos a Cristiano, do Jorge Martins de Guimarães. Está o assunto encerrado, está o assunto encerrado.

quem sois. Olha, eu não tenho estes dotes. Fica tu com o Miranda, que eu fico com a Fátima Lopes. Eu vou-vos dizer porquê. Digo isto que sou experiente. Já vos disse há bocadinho. Deixou o povo contente. É um regalo ter ao nosso lado uma mulher tão sorridente. E agora, para terminar, boa tarde a toda a gente. E vamos deixar o nosso grande artista Augusto Canário com o Ipo Ruizinho de Pacana da Boba, o medley Cana Verde. Agora vamos misturar o Vira e o Malhão. O que vai dar, não sei. Vamos ver, Mike da Gaita, o Vira e o Malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o Vira, a dançar o Malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Sempre de abraço no ar. Também se dança agarradinho, castanholas a malhar, sempre a bater o pezinho. E ouvir outra dança que não podes misturar, numa fila ou numa roda, bailando com o teu par. Nas festas da minha aldeia, toda a gente canta e dança, é tudo na brincadeira, para fazer uma festança. Passarinhos, cantam novos e velhinhos, é tudo à portuguesa. Dançam altos e baixinhos, em cima ou debaixo da mesa. E o vira, danço, danço, vira e torna a virar, sempre no mesmo balanço, a passar de par em par. Nas festas da minha aldeia, toda a gente canta e dança, é tudo na brincadeira, para fazer uma festança. Tina Cláudia Martins e outros marotos, volta da rolha. Último trabalho também de Cláudia Martins. Há tanta coisa castiça, toda feita em cortiça, serve para decoração. As rolhas que conhecemos, já nos apercebemos que podem ter outra função. As rolhas que conhecemos, já nos apercebemos que podem ter outra função. Há quem use para decorar e há quem só faça recolha. Há quem se venha queixar e eu começo a achar que é falta de rolha. Há quem use para decorar e há quem só faça regolha. Há quem se venha queixar e eu começo a achar que é falta de rolha. Porque abafa, comentam os estudados, que há luz para ser tapados, gostavam de ser garrafa.

fica. Amor, amor, amor, amor. Eu tô pedindo pra você ficar. Amor, amor, amor, amor. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. E tornamos para o nosso Portugal. E para a primeira dedicatória. E é da parte de Zé Mosquita para toda a equipa do Mets, da empresa Mets, com força e coragem. E seguimos agora com João Madeiros a dizer: aqui trabalhas. Ai, não, não se brinca, trabalhas. A pensar aonde vai dar este meu destino. Sempre tanta confusão, sem notas na mão, é um desatino. Eu jogo na lotaria, ai tudo faria para poder ganhar. Algo aqui não bate bem, eu ando num vai bem, sempre a trabalhar. De segundo à sexta-feira lá vou eu a trabalhar. Mas vem o fim de semana e quero ir festejar. Vou à festa, vou à festa, para me dar um prazer e pagar uma cerveja para o trabalho esquecer. De segundo à sexta-feira lá vou eu a trabalhar. Mas vem o fim de semana e quero ir festejar. Vou à festa, vou à festa, para me dar um prazer e pagar uma cerveja para o trabalho esquecer. Sexta-feira lá vou eu a trabalhar. Mas vem o fim de semana e quero ir festejar. Vou à festa para me dar um prazer e pagar uma cerveja para o trabalho esquecer. De segundo à sexta-feira lá vou eu a trabalhar. Mas vem o fim de semana e quero ir festejar. Vou à festa para me dar um prazer e pagar uma cerveja para o trabalho esquecer. Da parte de Zé Mosquita para toda a equipa do Mets. E seguimos agora com Celina Carvalho, Portugal, a terra de descanso. Já visitei o Lisboa, linda cidade por ser a capital, e o Algarve que é a zona mais turística de Portugal. Posso viver tão distante de ti, mas eu sei que um dia voltarei. Recordar os meus amigos e minha família que nunca esquecerei. Recordar os meus amigos e minha família que nunca esquecerei. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa com tua paisagem e os teus jardins. És o lindo encanto que trago em mim. Sou de Portugal, terra de beleza.

você dizia se íamos lá matar as saudades da nossa terrinha, não é? Vamos fazer uma volta até Portugal. E seguimos agora a canto de uma Portugal linda de Sousa, Pedro Alves. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boquée, le sous-mol. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boquée, le sous-mol. Souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Là en cima está o tiro liro liro, e cá em baixo está o tiro liro ló. Lá em cima está o tiro liro liro, já cantava a minha avó. Lá em cima está o tiro. E cá embaixo está o tiro liro ló. E lá em cima está o tiro liro liro. Já cantava a minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la saudade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la saudade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Sou o Micael Ferreira e estão a ouvir Rádio Arcanciela, a minha companhia. Um abraço. Tchau. E seguimos com um artista que esteve aqui há pouco com nós, não foi? Na Festa de Santos Populares, Micael Ferreira. Eu nunca me esqueci do teu sabor, do teu olhar, do teu calor. Eu nunca me esqueci daquele abraço que tu me deste naquela noite. És o meu sol, és o meu mar, aquele que me dá amor. És o meu porto de abrigo, porque eu senti não sou ninguém. Tato a tato lite, esse é tu maio. Mulher e pirigê, e deixa gramago. Tato a tato lite, le réveil des beaux jours. Envie d'en profiter, la saison de l'amour. C'est que soleil. Yeah.

todos vós, deixa-nos muito mais feliz. Mas tudo vem, tem um tempo. Tudo vem, muito obrigado, minha gente. Vou querer ser vosso também. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. Adeus, bye bye, goodbye. Que vos digo, obrigado até sempre. Levo este lugar comigo e no peito vocês, minha gente. Somos gratos por fazer o que o coração nos diz. Cantar para todos vós deixa-nos muito mais feliz. Mas tudo bem. Tem um tempo, tudo vai, tudo vai. Muito obrigado, minha gente. Vou querer ser vosso também. Adeus, bye bye, tchau, goodbye. E pois é, Portugal em festa acabou por hoje. Mas torna a vir sexta-feira a partir das 19 horas. Adeus, bye bye. Para mim foi um grande orgulho estar aqui com vocês. Um imenso prazer, como de hábito. Quem estiver a trabalhar, força, coragem. A vida é assim, temos que andar para a frente. Para os doentes, coragem, força também. E para quem estiver a descansar, que descansa bem também, não esquecer. Para mim é uma coisa, é, como diz Helena Correia, gozar a vida, e temos que gozar a vida, é 100%. Então, quarta-feira, sexta-feira, quero dizer, às 19 horas, Portugal em festa. Tchau, tchau, tchau. Sem propriamente sonegando informação.